Atenção Família Saudade. Atenção Família Saudade. Atenção Família Saudade. Toda quinta-feira tem Quinta da Fuga aqui na Arena Mix, o Ponte do Comércio. Onde você recorda e escuta as melhores da saudade. Reunindo os melhores DJs de saudade do estado do Pará. Te prepara que a saudade vai rolar. Testando graves. Médios. Agudos. Frequências equalizadas. Vamos lá, DJ. Vamos dar um show para a família Saudade, que toda quinta se encontra aqui na Arena Mix. Vamos deixar gravar o CD do comércio. Aperte o play e vamos viajar. Bora viajar, bora viajar. Volume 4 da Arena Mix. A gente começa a gravar a partir de agora. E a tristeza. Toda minha solidão se transformou. Um covarde da saudade. A tristeza que eu sentia também se foi. DJ Paulinho Boy. Me trazendo alegrias, você chegou. E aí? Não sofro mais. Olha o nosso parceiro Cleito aí dos Varejeiros, tá com a gente. Um abraço, Cleito. Encontrei paz. Você. Bora, Denise, bora, Dora. A Micaela Pop. Que eu procurei. Junto com a equipe Background, olha, coisa boa. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Bora, tá com a gente também o Busca Pé da Pedreira, esse é camarada, parceiro. Bora, Busca Pé! Brilha em meu coração, luzes de amor. Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix. Me trazendo alegria. É porque Simone Longajada, lá de Marituba, tá aqui com a gente também. Alô, Simone! Não sofro mais, sabes porquê. Bora, Juninho. Encontrei paz, tenho você. Juninho da Cabanagem. Só ao seu lado eu me encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Sozinha, é isso, olha. Longe! Longe de você, sou triste. Pra mim nada existe. É grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijo. Meu amigo Bombom, aí dos Fugitivos do Pop Live. Tá aqui com a gente, bora, Bombom! Saiba que eu estou sozinho. Sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo. Eu estou querendo. Denise seu Pop coração. E Dora Pop. sei que você me ama. Eu sei que você solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Venha, amor, que estou morrendo. Fica ela, Pop, estou do querendo Pop Saudade 3D. Coração. Tá mais uma vez aqui na vida, olha. Fala, Mica! Eu sei que você me ama. Olha o Rodrigo, grande amor da Denise. Eu sei que você aqui também me ama. Eu sei que você me ama. Chegou na nossa coração e o DJ Elton. E aí, Briga Safadinha. Bora buscar pé. Amanhã no teu setor. Aliás, sábado, toca do Lobo. Bora saudar de morar. Jamais vou esquecer detalhes de... Bora casa de show vermelhão, tá, gente? Bora saudar. Não dá e tu mira bar. Pra esquecer, nem hoje, nem depois. Cara, aquele jeito, olha. Do jeito que você fazia, as coisas que você dizia e tudo que o meu coração sentia. O gosto que você trazia, o beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Então venha! Vem! E o quê? Para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. O Jeff Gleison tá aqui com a gente também. Meu amigo Gleison, aí dos Varejeiros. Equipe Os Varejeiros da Saudade. O primeiro fã-clube das aparelhagens do Pará. Os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Marcelo Toronto tá com a gente, Joquina chegando junto. Alô, Joquina! Sem você. E o quê? Eu não sou nada. Olha o Sargento e Jaque tá com a gente também. Luz. Olha, Jaque! Da minha estrada. Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix. Que te amo. Eu te amo. Muito obrigado também a Mara, tá aqui com a gente, marcando presença. E a Docinho, galera que frequenta aí as quintas. Você passa aqui no Paulinho Boy, tá bom? Vem me amar. Vamos lá. Vem. Amanhã, sexta-feira, tem Pop Saudade. Lá no Vermelhão, no Sevilha. Pop do Mirabá. Sábado tem Pop Saudade. A Toca do Lobo. Domingo, Pop Saudade chega até o Clube dos Bombeiros. Aí, Marituba. Como eu te amo. Yeah. Amigos unidos da cabanagem. Ele já falou na Arena Mix, sabe? É. Alô, Julinho! Sem você, eu não sou nada. És a luz da minha estrada. Bora o Denilson do comércio, tá com a gente, bora Denilson. Bora Maninho, bora buscar pé. Que te amo. Eu te amo. Você é a minha rainha. Bora o parceiro Alex, aí da equipe Bergraus. Chega aqui com a gente, olha, na quinta-feira. Alô, Alex. Eu dependo de você. Eu preciso te dizer que te amo, como eu te amo. Amor, eu te adoro, te amo com toda a força do meu coração. Arena Mix, aqui acontece a tradicional Quinta da Fuga da Saudade, reunindo os melhores DJs de saudade do estado do Pará. Te beijar na boca, eu quero abraçar teu corpo. Uma noite é muito curta. Sandro Paraense e Paula. Eu quero amanhecer contigo. Sandro Paraense, a Paula chegando junto, né? Toma a luz, Cajá. Eu quero curtir com você. Alô, Juninho, só você. Esse amor exagerado. Preciso te encontrar, garota. Só pra te beijar na boca. Dança colado no teu corpo, a noite inteira ainda é pouco. Eu quero amanhecer contigo, passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você, esse amor exagerado. Quero teu mel, quero teu céu. Quero amar você. Quero teu mel, quero teu céu. Quero amar você. Júnior, o mototáxi 3D da saudade. Preciso te encontrar, garota. Quero ser da tua boca. Sentir o gosto do teu calor. É doce, é meu, teu amor. Eu quero amanhecer contigo. Passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você. Esse amor exagerado. Quero teu mel. Quero teu céu. Quero amar você. Quero teu mel. Quero teu céu. Quero. Esse é o Juninho. Amar você. Quero teu mel. Quero teu céu. Quero. DJ Paulinho você. Boy, quero, o covarde da saudade. Quero, Fala, japonês! Olha, eu preciso lhe dizer, e eu gosto muito de você. Olha que tá na área, rapaz, do lado da Tayana. A seu lado, eu me encontro. Deixa o orelha, obrigada. Falou. Vejo mais sentido em meu viver. Quem tá na fuga? Vamos lá. Por mais que eu queira, não posso esconder. Bora buscar pé. O grande amor que sinto por você. Amor, eu preciso te encontrar. Eduardo, Dayana, olha a área de vocês, né? Vamos estar lá no Vermelhão, junto com o Pirambá. Vamos lá, vamos lá. Bora! Já nem sei mais de mim. Acabou minha alegria. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a sua companhia. Elton Mototaxi, chegando junto. Alô, Elton! Por mais que eu queira, não posso esconder. Grande amor que sinto por você. Amor, eu preciso lhe encontrar pra dar as mãos e juntos caminhar. Já nem sei mais de mim. É o Aldo Mototaxi, olha. Aqui com a gente também. Marcando pra gente, olha. Vamos lá, vamos lá. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a tua companhia. Arena Mix, o point do comércio. Olha, meu amor, eu preciso. Vamos gravando ao vivo. Volume 4. De ter comigo a tua companhia. Tati Carroceira, tá aqui com a gente também. Chega aí, DJ Elton. DJ Elton, era considerado conceituado. Vou chorar. Vai dar um toque especial aí. A nossa especial de Paulinho Boy aqui. Verdade, a gente abraçando todos. Alegria. Que fazem a quinta, tradicional quinta. A saudade aqui na Arena Mix, né? Bora, Elton. A partida. O pior já sofri. DJ Paulinho Boy, com certeza. O grande DJ Covarde, lá do Pop Saudade. Hoje fazendo a sua apresentação aqui. Aqui na Quinta da Fuga. Aqui na Arena Mix, né? Covarde, com certeza. As meninas aqui, as meninas sem coração do Pop Saudade também. Meu parceiro Alex Égua, Juninho da Cabanagem. Como é que é, meu irmão? Busca pé! Como é que é, busca pé? Nossos amigos sempre com a gente nessa quinta-feira, valeu! Sargento Isaac por aqui, bora Tati Carroceira, como é que é? Infelizmente não deu. Você não. O parceiro Denilson com a gente, bora Denilson! Você e toda a sua comitiva por aqui. Primeira dama Naná, grande Nada Pop. Sonhos desfeitos, tudo acabado. Desfeitos. Olha o Cleiton Varejeiro, tá com a gente, obrigado. Marcelo Bombom. Olha o Bombom. Lá no Pop Live. É. Aí, Bombom. Pior já sofri. Te amei, não fui amado. Malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar. acabado, sonhos desfeitos. Arena Big Show! Tudo acabado. E a gente vai tocando. Sonhos desfeitos. Tudo acabado. Sonhos desfeitos. Você é tudo que eu quero, paixão minha querida, eu te adoro, te venero, estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Para os amigos aí da quadrilha Hiper na Rocha, aí do bairro da Avenida do Chame do Amor, a emoção só aqui com a gente, obrigado, vamos lá, vamos lá. Alô, Paulo Paraense e a Sandra. Sando Paraense a Paula, perdão. Estou com a gente aqui mais uma vez, obrigado. Tava com saudade de cajá, agora. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você. Yeah! As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Oi, Serra de Bacama, amor da minha vida, você é tudo que eu quero, paixão minha querida, eu te adoro, te venero, estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, bora! Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você. Quem tá na fuga no comércio? Estamos gravando o CD de volume 4. Mais um que vai estourar. Por te querer. Bora, Dora, Micaela. As minhas lágrimas não consigo conter. E a Denise, as meninas sem coração. Você. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas sem coração do Pop Saudade 3D. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar naquele canto que ficamos de rir. Agora. Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar. Você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. Desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder. Arena Mix, o point do comércio. Sábado no setor, no Sano Paraense da Paula, né? Também do Busca Fé, na Pedreira. Toca no Globo. Vamos lá. Quero ter você comigo sempre. Aí sexta-feira no setor do Eduardo. Aqui daqui pra frente. Da Tayana. É. Vamos lá. Lá no Sevilha. Cachorro Vermelhão amanhã. Pop Saudade, Tupira. Quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve. Quero ver, Juninho. Chega você de fé, maninho. Bora! Olha o chefe Gleison, lá do Sideral. Ô Gleison! Um abraço com a Várzea. Paulinho Boy. Te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. Desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder. Olá, Simone de Mariduba. De amar você. Alô, Simone! Não vou mais deixar você longe de mim. Covarde da Saudade. Como eu DJ Paulinho Boy. Meu grande amor. Fala, Joaquina! Chapacheiro! Longe de você, para mim não tem prazer. É tão grande a solidão. Como é que é? Sua primeira dama, lá, pop. É do papai. E aí? Como eu preciso. Vou gravar isso aí, hein? Vou gravar isso na minha voz. Meu grande amor. DJ Paulinho Boy. Querido lá no Pop Saudade, olha. Tá na fuga hoje. Alô, Kino! Olha, Denise, olha, Denise. Por favor, procure compreender. Eu já não sei mais viver. Equipe Backlot, tá aqui com a gente também. Obrigado pelo carinho. A gente dá valor. Vamos lá. Como eu preciso te amar. Arena Mix, aqui acontece a tradicional Quinta da Fuga da Saudade. Não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. O Noel do mototáxi tá com a gente também. Bora, Eldo. Já tentei me convencer. E o quê? Que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Ah, mesmo assim te imploro, amor, covarde. Volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pop Saudade, na casa do Show Vermelhão, junto com o Tupinambá. Vamos lá nessa barca, vamos lá. Vem, amor. Detalhe, as mulheres não pagam até meia-noite. Vem depressa, vem correndo. De saudades estou morrendo. Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor, volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu já Arena Mix, o Ponte do Comércio e Quinta da Fuga da Saudade. Você já fiz. Aos seus ouvidos quero dizer que na minha vida só você, querido, eu quero ter. Transmitindo ao vivo através do Facebook. Facebook 2 do DJ Paulinho Boy, tá bom? Arena Mix! Vamos lá! Olha você que tá visualizando aí. Compartilha esse vídeo aí. Manda o seu alô. A gente divulga aqui também. Quem tá na fuga? Arena Mix, o comércio. Ouça esta melodia que está tocando. Os namorados estão dançando. Este é o primeiro baile da nossa vida. Estou te amando, amor querido. Arena Mix. Arena Mix. Organização Albany Ponte, o bigodinho da saudade. A noite inteira. Vamos dançar. E vai mesmo, vem mais gente chegando junto pra curtir a quinta. Sejam bem-vindos. A gente vai até 2 da manhã, vamos lá. Bendita hora, amor, que eu te covarde da saudade. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela e o sol nasceu. novo sentido. Olha a galera aí do Mega Real, tá com a gente também, um forte abraço. Vem pra Arena Mix até duas da manhã, vamos lá. Um novo sorriso sucedeu, um sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Pra depois, quantas vezes você me chama? Juninho, patrocinador oficial do DJ Paulinho Boy. Deixa eu rever, Juninho, só você. Riso, esperando pra depois. Agora oficial. Pra nós dois. Alô, Juninho! Você é um empresário. Não vem hoje, não. Um novo sorriso. Denilson no comércio, tá com a gente também, Denilson. Obrigado aí, maninho. Sorriso sucedeu. Coração do paraense, a Paula. Simples. Cachala Pedreira, tava com saudade, olha. De me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois. Background. E um sorriso. É com a gente, obrigada. Esperando pra depois, pra nós dois. Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix, o Point do Comércio. Com a gente também, obrigado. Primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter. Jorge Lene! Viva o barulho aqui, viva o barulho. Viva aqui do lado. Paixão. Toma ao vivo. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E agora. Denise Pop, Dora Pop, Micaela Pop. E Araná. A Gineia chegou na chão. Forte, quer prender. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Loucura é? Isto é loucura demais. Alô, busca pé. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver. Agenda do Pop Saudade. Estamos aqui na Arena Mix hoje. Pop Saudade amanhã. Lá na casa do show Vermelhão, tá, gente? Junto com os Miramar. Já sábado é Toca do Lobo. Domingo, Clube dos Bombeiros em Marituba. Alô, Marituba. Pop Saudade tá chegando aí. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Loucura! Isto é loucura demais. Verdade. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu aquele. Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar. Vamos lá, meu amigo Kido, saudade hoje. Eu sonhei. Tá na fuga. Meu amigo Dragão no comércio. Tá com a gente também, Dragão. Tá saindo o alô e estamos gravando ao vivo. Também o Campino das Minas. Um abraço do Covarde. CD Arena Mix Volume 4. Férias de verão. O teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Aquele nosso amor de... Super DJ Renan Pagadão, também o Douglas. É do Douglas Son, é da Pedreira. Só pra gente estar tá aí com o Pop Saudade. Toca do Lobo. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero. Edmilson Moraes, para compartilhar. De novo, pra continuar o que eu sonhei. Jurura, alô Renan. Sonhei com você, pensando um dia te ver naquele lugar onde te conheci. Alô Juninho, já avisando que sábado vai ter chapéu personalizado pra vender. A minha paixão, Juninho do comércio agora. É grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo? Como tá doendo o meu coração? Olha o Cajal Eduardo, a Tayana, oh, oh. Aqui com a gente, obrigado. Só no Paraense, a Paula do Valor. Cadê o Quirinho? Cadê o Quirinho? Alô, Quirinho! Chegou o Sargento Charles! Alô, Charles! Sonhei com você. Edilene Rodrigues. Pensando um dia te ver. Aí da Pitbull. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo. Olha o Marcelo Rodrigo, tá com a gente, olha. Uou, uou, uou, uou, uou. Depois que apareceu aquele. Diga pra mim, meu bem, se você me ama. Karine, essa não, né, covarde? Olha o Lauro da TF, tá com a gente, obrigado, Lauro. Não me importa nada a sua. sua idade. Outra igual não há em toda a cidade. Ana, oh Ana, Ana, oh Ana. Ana, você mexeu no meu coração. Olha com a gente também os Férias da Saudade. Já marcando presença, obrigada. Ana, diga se me ama. Ana, diga se me ama. Chegou o bigodinho, bora bonito. Estamos gravando ao vivo, transmitindo ao vivo. Pra mim, meu bem, se você me ama, quero sair contigo no final de semana. Ana, oh Ana, Ana, oh Ana. Aqui tem o DJ David, também do Pop Saudade. Pra fazer a onda. Descendo o rio a remar, sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio. Teixeira, Arena Mix ao vivo. Meu amor, descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá, subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá. Fuga hoje, bigodinho. E no saudade. Bigodinho, uma carnação buguinha, né? Lindo de cor. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou. Amigo Cleiton, dos Varejeiros da Saudade. Tá aqui com a gente, obrigado. Sou canoeiro. Dragão do Comércio. Descendo o Rio Jari, o Tocantins e o Jacundá, passando o Arapari. Obrigado, Simone, de Marituba. Quando você chega numa festa e ouve o som do rubi, ele é o Todo-Poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de dançar. A moçada no salão até parece que vai voar com o som do rubi. Pop. Micaela Pop também com a gente, Araná. As meninas de coração lá do Pop Saudade. Remexe gatinha, remexe gatão. Equipe Vergão também dá o apoio, obrigado pelo carinho. Do salão, anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando zumbi. Meu amigo Calvino das Vígias, lá no comércio, filho de dragão. Alô, Calvino! Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando zumbi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix, o Point do Comércio. Bora buscar pé! É com a gente, bora! Bora fazer o S que é mais gostoso! Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um carinho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas te foi, mas te foi, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Do Pop Saudade 3D. Passava, passava, passava assim, uma eternidade de... Olha a Maria Gina na pedreira, tá com a gente, obrigada. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Sargento Charlie! Bora, Charlie! Por ti não se expressar. Por ti eu menti. Direito da Jabota, quem é esse? Ah, é o varejeiro, é? Olha, tá gravando ao vivo, hein? Eu cresci com esse amor. Eu vivi tudo em ti, meu xiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerere, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Desce. E vai subindo, e vai subindo, vai. Sobe então! Esse é o passo do xerere, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai.

nota 10. Para Luciana Rodrigues. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. O covarde, DJ Paulinho Boy. Fique do meu lado. Que dá valor na mulher que tem o coração bandido. Olha aí, olha. Olha dentro dos meus olhos, ver meu sofrimento, tanta desilusão. Olha, eu saí ferido e até perdido em tanta confusão. Só queria dar o meu amor, você não entendeu. Por você sou louco, apaixonado, você nem percebeu. Vem me dar o seu carinho. Olha as férias da saudade, eu tô com a gente, obrigado. Assim, então só. Vamos lá, vamos lá. Alô, fera! Vem me dar o seu carinho. Não me deixe assim tão só. Olha, meu coração bandido, só quero um motivo pra me fazer chorar. Olha, vem meu bem depressa, que eu te preciso. Quero te ver voltar. Só queria dar o meu amor, você não entendeu. Por você sou louco, apaixonado, você nem percebeu. Vem me dar o seu carinho. Não me deixa, vai. Não me deixa assim tão só. Vem me dar o seu carinho. Não me deixe assim tão só. Olha, meu coração bandido, só quero um motivo pra me fazer chorar. Olha, vem meu bem depressa, que eu te preciso. Quero te ver voltar. Sabe o que eu queria? Só queria dar o meu amor, você não entendeu. Relaxa, coração. O covarde, DJ vem Paulinho Boy. Seu carinho. Toca a música aqui, uma música pronta chorada. Então o Vale da Saudade, mas é uma música muito bonita. Vem me dar o eu toco, seu eu toco. Carinho. Não me deixa assim tão só. Aí o cara cola na mulher, cara. Um amor, quando se vai, deixa a marca da paixão, feito seio de uma loba, feito uivo de um cão. É feitiço que não sai, dilacera o coração. É o nó que não desmancha, é viver sem ter razão. Chora! Chora, coração. Yeah, yeah, yeah. Chora, passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora, coração. Um abraço também a Girvão Metralha, lá no Sideral. Tô aqui curtindo de boa. Aqui da La Fuga, um abraço, Paulinho Boy. Um abraço. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Jeito de querer é pecado sem perdão, é espinho que só dói quando põe o pé no chão, é o galho que se dobra sob o corte do facão, é o mar que sai dos olhos pra banhar a solidão. A gente toca uma sequência de Arrocha pra quem dá valor, tá bom? Feito gente na prisão. Saúde, Arrocha. Chora, coração. DJ Paulinho Boy. Chora, coração. Passarinho na gaiola. Feito gente. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Aí a Naná fala assim pro Elton: pra onde? Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor? Seja onde for. Olha as meninas, seu coração, estão aqui com a gente. Tá no Papo Saudade. Você cruzou o meu caminho. Um abraço também às irmãs Metralha. Estamos aqui marcando presença, obrigado. Os férias da saudade, valeu. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Bora, Kátia, nas charmosas, lá no pau, pera. Bora, com Kátia. Você eu vou, na chuva ou céu azul. Sargento Charles, já viajando, olha. Pro norte. Alô, Charles! Pra onde o vento nos levar. Se for amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Sandro Paraense e Paula, o casal 3D da Pedreira. Tô de volta, né? Com você eu vou, na chuva ou céu azul, pro norte ou pro sul, pra onde o vento me Micaela Pop, tu... E tá chegando o aniversário da Denise. Todo mundo do. Você, eu vou. Aguarde, aguarde. Dia 1º. 1º de maio, dia do trabalhador. Pro norte ou pro sul. Pra onde o vento nos levar. Com você, eu vou. Quinta da Fuga. A quinta que é sucesso no estado do Pará. Aqui na Arena Mix, o point do comércio. Se você comigo está. Eu te encontro em meu caminho. Denise para o Rodrigo, com muita boa carinha, né? Acendendo o sol da noite. Denilson no comércio, a loja do Juninho. Eu quero Juninho te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Juninho da Cabanagem. Eu preciso de você. Buscar pé lá na pedreira. Chabro tem pop saudade na Coca do Lobo. Lá no setor daí, né? Vamos lá. Amanhã, sexta-feira, pop saudade lá no Sevilha, lá no Vermelhão, junto com o Vida Mar. Domingo, pop saudade lá no Clube dos Bombeiros em Marituba. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Da noite, eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. O Cleiton, aí dos Varejeiros. Bora, Cleiton. Esse coração muita hora, hein? Ainda quando menino. As meninas sem coração do Pop Saudade 3D. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino. No amor fui somente usado. O meu coração.